equipe infra-aéreo que se encontra na pista, realizando... Paulo Salvador Azul, 4177. Oito decimal, meia dúzia, Azul, 4177. Entendi. Torre Salvador Azul, 4177, tem um Golfo, solicita a autorização. Afirmativo, Golfo, confere informação em curso, Azul, 4177. Tá centro do Notan que fecha a pista no 028 para desembolchamento, não é isso? Afirmativo, a onda 7 é operação normal. Afirmativo, só confirmando, a intenção é decolarizar o 7 ou vai aguardar a reabertura da 28? É, lá tem sido se mantenha pela onda 7. Eu não tenho que pegar o voo. A não ser que a pista 10 abra do horário, o que não é provável, não é? Afirmativo, apenas a 00. Sim, pela 17, guarda autorização. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Azul 4177, Salvador Vitória, autorizado nível 360 via Upper Whisky 50. decolagem da 17, primeira curva à direita, terceira saída Gole, assim que interceptar radial 259 de Salvador. Vai manter esta radial por 80 milhas do VOE Salvador, 80 milhas, após direto posição Eudes, onde intercepta a rota para o ISC 50. 5127 no transponder, o controle em 19.35, azul 4177. Cruzado, Vitória. Liga 3.0, vem pelo ISC 50. Defaltamos 7 curvas direito na Gole, mantém a radial 259, 80 milhas de Salvador, após direto Eudes. 5127 transponder, o controle em 19.35, azul 4177. Para o portão 1, chama para o próximo. Afirmativo, informa o gotejamento correto. Garão, controle, prossiga. Eu ativo, conforme o Maltan, do período 0400 até 0700, a pista 10/28 está fechada. Estimativo, se tudo para correr bem, ao 0700, a pista estiver operando, sem problema. O, confirmando qual a matrícula da aeronave? Copiado. É, apenas para informação, também temos uma aeronave prevista aí por 00. Seria a aeronave da companhia Gol. Então, se eu puder reduzir, melhor aí, talvez, para o sequenciamento. Salvador, boa noite, Web 6749. Informação Golf, autorização para Guarulhos. 6749 da Web, agora de cópia, Golf confere, mais um minuto de cópia Guarulhos 340. Guardando na escuta o 6749. Controle Salvador, boa noite, o Gol 9032, ciente da Golf. Bom dia, 9032, desça para 2.000 pés, a chegada, Cari, com ajuste 1.0 no 4, reposto estabilizado, procedimento ILS, Zulu, para a pista 2.2. Ajuste 1.0 no 4, está autorizado o ILS Zulu da pista 2.2 do Gol 9032. O 9032, a pista já foi liberada. Ok, ciente, muito obrigado. CA, paga o FOP da 28. Ah, ok, obrigado, na escuta. O azul 4177 na escuta. Na sua escuta, o azul 4177. Operação agora com a pista 28. Apenas modificando sua saída após a decolagem da 28, decolagem agora da cabeceira em uso 28, curva permanece à esquerda, corrigindo, curva esquerda e a saída permanece a mesma, ok? Ok, então inicia a operação pela 28, curva esquerda, uma saída gole. Pronto para o pushback e acionamento. Portão 1. Firmativo azul 4177, utilizado pushback e acionamento é por táxi. Obrigado, senhora do táxi.